tocam agora as melhores músicas em inglês. Volador, el gato volador, el gato volador.

zweites Mal. Und wir haben uns gefunden, zu schnell vergehen die Stunden auf diesem Sommerball. Marie, der letzte Tanz ist nur für dich. Lass uns schweben in Träumen, leben nur du und ich. Marie, der letzte Tanz wird geschehen. Dann sind alle schon gegangen, nur wir sind noch gefangen von unserem Glück im Kerzenschein. Dieser Ball ist fast zu Ende, komm gib mir deine Hände, denn noch sind wir zu zweit. Hier, den Ring will ich dir schenken, denn du sollst an mich denken, bis wir uns beide wiedersehen. Heut hab ich mein Herz verloren, und ich hab mir geschworen, ich lass dich nie mehr gehen. Marie, der letzte Tanz ist nur für dich. Lass uns schweben in Träumen, leben nur du und ich. Marie, der letzte Tanz wird nie vergehen. Denn mit dir und mir ist ein Wunder geschehen. Tränen in deinen Augen, Tränen hab ich gesehen. Ich kann es gar nicht glauben, aber ich kann's verstehen. Tränen in deinen Augen, da hab ich dich gefragt, soll ich noch bei dir bleiben? Du hast ja gesagt, Marie, der letzte Tanz ist nur für dich. Lass uns schweben in Träumen, leben nur du und ich. Marie, der letzte Tanz wird nie vergehen, denn mit dir und mir ist ein Wunder geschehen. Denn mit dir und mir ist ein Wunder geschehen.

estando, mas nunca mais voltarei a recordar quanto te amei. Se te fiz mal, não sei. Se te quis, só eu sei. Mas nunca, nunca direi a ninguém o quanto te amei. Se te fiz mal, não sei. Se te quis, só eu sei. Mas nunca, nunca direi a ninguém o quanto te amei. Se te fiz mal, não sei. Se te quis, só eu sei. Mas nunca, nunca direi a ninguém o quanto te amei. Se te fiz mal, não sei. Se te quis, só eu sei. Mas nunca, nunca direi. Baby, when we first met, I never felt something so strong. You were like my lover and my best friend, all wrapped in one with a ribbon on it. And all of a sudden, when there, I didn't know how to follow. It's like a shot that's from the ground, and now my heart's dead. I feel so empty and hollow, and I never give myself to another the way I gave it to you. Don't even recognize the way you make me feel. Gonna take a miracle to bring me back, and you're the one to blame. And now I feel like, oh, you're the reason why I'm thinking. I don't wanna smoke on the cigarettes no more. I guess that's what I get for wishful thinking. Should've never let your enemy go. Next time you wanna go on a leap, I should just let you go on and do it. Cause now I'm using like I believe. Second chance and go on and get for wishful thinking. I should've never let you enter my door. Next time you wanna go on and leave, I should just get you for one and do it. Cause now I'm using like I believe. It's like a chance in a rehab. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Hoje em dia esta malta está maluca. A terra inteira só se pensa em truca-truca. Romance já não há, beijinhos também não. Até um memorico está em vias de extinção. Truca-truca. Truca, já não há romances bonitos feitos para durar. Beijinhos aflitos no verbo esperar. Perdeu-se o encanto dessas coisas tens. Hoje é truca, truca e nada mais. É só truca, truca e nada mais. Não há quase nada do jogo que é o conquistar. Agora o logo é que está a dar. Hoje os entretantos finalmente são. Só truca, truca, pois então. Toda a gente sabe esta canção. Truca, truca é que está na moda. Tudo o resto, ai, já não importa. Esta moda está maluca. Só pensa no truca, truca. Esta moda está maluca. Só pensa no truca, truca. Truca, truca é que está na moda. Tudo o resto, ai, já não importa. Esta moda está maluca. Só pensa no truca, truca. Esta moda está maluca. Só pensa no truca, truca. Já não há novelas daquelas, tudo só no fim. Há pouco, quem queira mais que um folhetim. A cor de perdeu-se há muito tempo atrás. Hoje é truca, truca agora já. É só truca, truca agora já. Não há quase nada do jogo que é o conquistar. Agora o logo é que está a dar. Hoje os entretantos finalmente são. É só truca, truca, pois então. Toda a gente sabe esta canção. Truca, truca é que está na moda. Tudo o resto, ai, já não importa. Esta moda está maluca. Só pensa no truca, truca. Esta moda está maluca. Só pensa no truca, truca. Truca, truca é que está na moda. Tudo o resto, ai, já não importa. Esta moda está maluca. Só pensa no truca, truca. Esta moda está maluca. Só pensa no truca, truca. Hoje em dia esta moda está maluca. A terra inteira só se pensa em truca, truca. Romance já não há, beijinhos também não. Até um namorico está em vias de extinção. Hoje em dia esta moda está maluca. A terra inteira só se pensa em truca, truca. Hoje em dia esta moda está maluca.

Web. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one to fool. Leave and don't look back, I won't follow. We have nothing left, it's the end of our time. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. There's no more rabbits in my hat to make things right. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, I've a need, I've a died, I've a need, I've a died, I've a need, I've a died, I've a need, I've a died, I've a need, I've a died, I've a need, I've a died, I've a need, I've a died. I'm blue. We'll be right back. number two. I have a girlfriend and she is so blue. Blue are the people here that walk around. Blue like my car, it's in and outside. Blue are the words I say and what I think. Blue are the feelings that live inside me. I'm blue, I'm indeed, I'm a die. A la la la la long, a la la la la long, long, long, long, come on. A la la la la long, a la la la la long, long, long, long, hey. Standing across the room, I saw you smile. Said I wanna talk to you for a little while. But before I make my move, my emotions start running wild. Ah, performance.